Você cortou o barato do meu amor. Você mentiu, iludiu e me deixou fora. Você é culpada do meu samba entristecer. Seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. É. Não devemos esquecer de dizer: graças a Deus, graças a Deus. Tudo está safado, filho. Rapaziada no pedaço, estamos chegando. Quero ver um sorriso estampado bem na cara dessa gente. Quero ver quem vai, quem fica, ou quem chega de repente. Quando chego do trabalho, digo adeus, muito obrigado. Eu tô samba a noite inteira, no domingo e feriado. Tudo está no seu lugar. Diga.

A partir de agora, Fronteiras e Regiões ligados nas principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, pela Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Informação com precisão e credibilidade. No ar, a partir de agora, Fronteiras em Notícia. Boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Prazer imenso, eu sou Tony Oliveira. E hoje terça-feira. Terça-feira, 3 de março do ano de 2026. E por aqui começando mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia, com o apoio cultural do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, também de Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo o Novo Tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro, Zen Imóveis, provedor Giganete Telecom, melhor para você, também o apoio cultural, né, da coordenadora de Cultura e Turismo do município, a Conceição Alves. Começa agora Fronteiras em Notícia. A temperatura da nossa cidade agora 28 graus, probabilidade de chuva de 59%, umidade relativa do ar 69%, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O essencial para a nossa saúde é de 60% e o vento 3 km por hora. Nós começando aqui Fronteiras em Notícia, boa tarde, obrigado pelo carinho, você com o rádio ligado, alô você também do Rádios Net, boa tarde. Vamos conferindo aqui algumas das manchetes em destaque hoje, Fronteiras em Notícia. Pagamento, o pagamento do IPTU de Teresina é suspenso e um novo cálculo será enviado à Câmara. Três suspeitos de assalto são presos na Zona Leste de Teresina. chuva, criador perde 60 ovelhas e tem um prejuízo de até 100 mil. Irmãos de 7 e 11 anos morrem afogados em reservatório no Piauí. Dupla é presa por manter família refém durante assalto em Autos. A Fundação Municipal de Saúde vai disponibilizar chip anticoncepcional em UBSs. O Fronteiras em Notícia começa agora. Boa tarde, cidade. Boa tarde, Brasil. Agradecendo o carinho, a audiência, sintonia, companhia. Boa tarde. Pagamento do IPTU em Teresina, né? O pagamento do IPTU de Teresina é suspenso. E tem um novo cálculo que será enviado à Câmara. O prefeito de Teresina, Silvio Mendes, anunciou a suspensão do pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana, IPTU, durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, após uma polêmica, né? Essa polêmica é relacionada ao reajuste, abre aspas, foi feito o reajuste com base legal, né? Não existe ilegalidade, né? Não existe ilegalidade, mas compreendendo então e tendo sensibilidade de que muitos não vão poder pagar esse valor. A partir de hoje, quem pagou esse valor maior será devolvido o valor pago a mais. Fecha aspas, disse o prefeito. E ele defendeu que o reajuste realizado são cerca de 4 mil imóveis que tiveram um aumento considerado assim, exagerados, mas não são. Eles são baseados em lei, na PGV, que é a planta de gerência de valores. Isso está na lei, né? Está na lei, não é criação. Agora em Fronteiras é meio-dia agora e 25 minutos. Boa tarde. Três suspeitos de assalto são presos na Zona Leste de Teresina, né? Três suspeitos que foram presos. Três homens foram presos suspeitos de assaltar um casal. Assaltar um casal na noite desta segunda-feira, dia 2, lá no bairro Satélite, Zona Leste de Teresina. Conforme a Polícia Militar, equipes da ROCAM localizaram e abordaram o veículo utilizado no assalto. A perseguição terminou quando os ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé, pulando muros de residências. E aí, durante a ação, os policiais apreenderam o veículo, uma motocicleta, dois capacetes, dois aparelhos celulares, além também de R$ 1.500 em dinheiro. E um dos suspeitos foi detido ao tentar então pedir ajuda a outros dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta. No interior do carro foi encontrado, uma carteira, uma carteira de documentos de um dos suspeitos, o que comprovou então sua participação no crime. Aí diante então dos fatos, os suspeitos então e todo o material apreendido foram encaminhados à central de flagrantes para adoção de procedimentos legais cabíveis. Agora na cidade, hora certa, Zeni, é meio-dia agora e 28 minutos. Boa tarde, cidade. Boa tarde, Brasil. Você está acompanhando Fronteiras em Notícia. Fronteiras em Notícia, com o apoio cultural do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, secretário de Cultura e Turismo do município de Fronteiras, também da coordenadora de Cultura e Turismo do município, a Conceição Alves, provedor Giganet Telecom, o melhor para você, Zeni Imóveis. Ah, vem você para Zeni, o melhor está aqui, Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração construindo um novo tempo. Prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Sessenta ovelhas são levadas pela correnteza. Criador tem um prejuízo estimado em 100 mil. Esse prejuízo, né? É que dessas 60 ovelhas que foram levadas pelas chuvas, as fortes chuvas que atingiram os municípios de Fronteiras, no sul do Piauí, o município de Fronteiras, né, no sul do Piauí, deixaram um rastro de prejuízo e assim afetaram então diretamente a ovinicultura, a ovinocultura, né, local. O criador Geraldo Souza, conhecido como Geraldinho, contabiliza perdas de cerca de 100 mil reais. De 100 mil após 60 ovelhas da raça Dorper e Mestiça serem levadas, arrastadas pela força da água, né? Foram arrastadas pela força da água. Segundo o produtor, um vizinho que possui possui propriedade a cerca de 4 quilômetros, avisou sobre a intensidade da correnteza. Mesmo assim, mesmo após o alerta ao vaqueiro para conduzir o rebanho para uma área mais alta, não houve tempo suficiente para evitar o prejuízo, né, para evitar assim o prejuízo. Segundo ele, né, um vizinho então nosso, que tem uma propriedade a cerca de 4 quilômetros, alertou, mas, né, veio o alerta, mas assim, né, para uma parte levar o rebanho, as ovelhas, para uma parte mais alta. Mas assim, né? Assim, ainda avisamos ainda ao vaqueiro para tentar rebanhar as ovelhas para uma parte mais alta. Porém, quando chegou, já era tarde, né? Já era tarde. Pelo menos cerca de 60 ovelhas da raça Dorper, o nosso prejuízo chega a 100 mil reais, relatou Geraldinho. E assim também, né, apesar da perda, o criador então afirmou que pretende então seguir em frente, né? Ele disse que pretende então seguir em frente. Agora é hora de recomeçar, né? Não tem o que fazer, não tem mais o que fazer. Nós temos que ser gratos pela vida e batalhar para conquistar novamente o que a força da natureza levou, disse ele, né? O Geraldo Souza atua na criação de ovinos há cerca de 20 anos em Fronteiras, sendo considerado um importante representante da atividade da região, né? Atividade da região. Nesta segunda-feira, dia 2, o município voltou a registrar chuva, porém de uma forma moderada, sem provocar cheia e elevação significativa no nível dos reservatórios, né? Mas a Defesa Civil local segue monitorando a situação e prestando assistência às famílias em situação de vulnerabilidade no município de Fronteiras. Muito boa tarde, cidade, boa tarde. Boa tarde, Fronteiras, boa tarde, Brasil. Você acompanhando Fronteiras em Notícia. Muito obrigado pelo carinho. Olha, convite missa. Convidamos parentes, conterrâneos, amigos, para a missa de um ano de falecimento de Francisco Freire Sobrinho. Será celebrada no dia 5 de março. É quinta-feira, às 16 horas, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Família agradece a presença de todos em esse ato de fé, solidariedade cristã. Olha aí, atenção Fronteiras, alô cidade, participe da Terça do Bolo, da panificadora Mestre Chico. Terça do Bolo é hoje. Qualquer sabor, qualquer bolo, por apenas R$10 a unidade. Da panificadora Mestre Chico, na Terça do Bolo. Qualquer bolo, por apenas R$10. Terça do Bolo, panificadora Mestre Chico. Irmãos de 7 e 11 anos morrem afogados em Simões, lá na cidade de Simões. Nesta segunda-feira, dia 2, dois irmãos de 7 e 11 anos morreram afogados em um reservatório de água na comunidade Serra dos, lá na Serra dos Tanicos, a zona rural do município de Simões, aqui no Piauí, lá na cidade do município de Simões. De acordo com o delegado da Polícia Civil de Simões, Juarez Paiva, as crianças foram socorridas por populares ainda com vida e levadas para receber atendimento médico em um hospital de Araripina, no Pernambuco. As crianças foram levadas, de acordo com o delegado, e levadas ainda ao hospital de Araripina. No entanto, deram entrada na unidade de saúde já sem vida, sem sinais vitais. As crianças já deram entrada sem vida no hospital. Procedimentos foram realizados pela Polícia Civil de Araripina e os corpos foram levados para o IML de Petrolina, informou o delegado, né? Lamentável, essas crianças que faleceram, morreram afogadas lá em Simões. A morte dos irmãos causou comoção no município e que vem sendo assim atingido por fortes chuvas desde o último sábado, dia 28. As circunstâncias do afogamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Uma dupla é presa investigada por manter famílias refém durante assalto. E essa dupla é presa. Lá foi presa no Piauí, né? Então, a Polícia Civil do Piauí prendeu nesta terça-feira, dia 3, hoje, dois homens de 23 e 44 anos investigados. Eles que são investigados por roubo. O roubo majorado pelo uso de arma de fogo. As prisões ocorreram no no bairro Itararé, zona sudeste de Teresina, em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça. A ação, que foi realizada por equipes da Delegacia Seccional de Autos, com o apoio da Força Estadual Integral, integrada de segurança pública. Segundo as investigações, os dois suspeitos teriam atuado juntos em um assalto ocorrido no dia 5 de dezembro do ano de 2025, lá no bairro, no bairro Tranqueira do município de Altos. Na ocasião, uma família foi rendida e mantida sob ameaça, enquanto os criminosos subtraíram objetos da residência. E foram presos agora em Teresina. A Fundação Municipal de Saúde vai disponibilizar chips anticoncepcionais, anticoncepcional em UBSs lá na capital, Teresina. Ainda nesse primeiro semestre de 2026, a Fundação Municipal de Saúde passará a disponibilizar em Teresina o implano método contraceptivo reversível de longa duração, conhecido popularmente como chip anticoncepcional. Os dispositivos, esse dispositivo é inserido sob a pele do braço da mulher e libera continuamente, liberando assim, etonogestrel, a hormônio que previne a gravidez por até 3 anos, né? E durante os próximos meses, médicos, também enfermeiros da Unidade Básica de Saúde UBS, UBS que serão selecionadas, participam de treinamentos específicos para realizar a inserção e também retirada do implante. Após essa etapa, o serviço será estruturado e será estruturado e ofertado em UBS selecionadas da capital. Ok, cidade, boa tarde, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, vamos participar do trido em honra a São José, de 16 a 19 de março de 2026, na Igreja Matriz de Fronteiras. É o trido em honra a São José, de 16 a 19 de março, na Igreja Matriz. José, homem justo e de grandes atitudes de fé. Nessa então, minha cidade, minha fronteiras, minha gente querida, boa tarde Brasil, boa tarde fronteiras, obrigado pelo carinho, pelo rádio ligado, você também é do Rádios Net, em qualquer parte do Brasil, do mundo, boa tarde. Você está acompanhando Fronteiras em Notícia. Fronteiras em Notícia com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Fronteiras. Administração Construindo um Novo Tempo. Prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Do vice-prefeito Dr. Norberto. Secretário de Cultura e Turismo do município. Também da Zine Imóveis. Vem você para a Zine, o melhor está aqui. Provedor Giganet Telecom, o melhor para você. Convite missa. Convidamos parentes, conterrâneos e amigos para a missa de um ano de falecimento de Francisco Freire Sobrinho. A missa será celebrada dia 5 de março, quinta-feira, 16 horas, Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A família agradece a presença de todos neste ato de fé, solidariedade cristã. Olha, participe da Terça do Bolo, né? Terça do Bolo da Panificadora Mestre Chico. É hoje, a Terça do Bolo Panificadora Mestre Chico. Qualquer bolo, qualquer sabor, é por apenas R$10. É a Terça do Bolo da Panificadora Mestre Chico. Terça do Bolo é hoje. Qualquer bolo, qualquer sabor, por apenas R$10, somente R$10. Terça do Bolo, Panificadora Mestre Chico, qualquer bolo por apenas R$10. E atenção desportista fronteirense, não percam hoje, no estádio Pinheirão, a semifinal, né? Hoje no estádio Pinheirão, semifinal Copa Cinquentão Master, envolvendo as equipes de Salitre e Picos. É hoje, a bola vai rolar no estádio Pinheirão a partir das 18h30. É hoje no estádio Pinheirão às 18h30. A semifinal Copa Cinquentão de Futebol Master, envolvendo as equipes Salitre e Picos. É, você não pode perder, entrada gratuita. Venha, você, traga sua família. Valendo vaga para a grande final. Segue então nosso Fronteiras em Notícia. Obrigado, minha cidade. Obrigado, meu Brasil. Lembrando que logo mais à noite, nós temos a Voz do Brasil, direto de Picos. À noite, a Voz do Brasil, das 19 às 20 horas. Acidente na PI 140 mobiliza mobiliza um morto, né, e seis feridos. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham Notícia da Manhã. Esse grave acidente foi registrado na PI 140 no município de Floriano, envolvendo 3 pessoas. Resultado disso, 1 pessoa ficou morta e 2 pessoas ficaram feridas. Segundo informações do tenente-coronel Gilson Leite, que é o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Floriano, segundo informações, tinham 3 pessoas nesse veículo e o motorista, que foi identificado por Edvan Dias, foi arremessado para fora do veículo e acabou morrendo no local. A outra passageira, que foi identificada por Maria do Rosário Souza, também foi arremessada para fora do veículo, mas conseguiu sobreviver e foi transferida para a unidade de pronto atendimento do município de Floriano, para a UPA de Floriano. Já o outro passageiro, que foi identificado por Nazareno Silva, ele ficou preso dentro do veículo, foi socorrido e foi transferido para o Hospital Regional de Floriano. Nesse momento, essas 2 pessoas que conseguiram sobreviver, o estado de saúde delas é estável e agora elas aguardam a avaliação médica. Segundo informações ainda da Polícia Militar, esse veículo ele transitava entre Floriano e Itaueiras. Ele estava seguindo no sentido Floriano e Itaueiras, são 2 cidades aí da região sul do estado, quando um motorista ele acabou perdendo o controle do veículo ao fazer uma ultrapassagem. Ele perdeu o controle do veículo, acabou saindo da pista, capotou e resultou que esse motorista acabou sendo arremessado para fora do veículo. Algumas informações colhidas pela Polícia Militar no local do acidente foram informadas por testemunhas que esse veículo ele transitava em alta velocidade antes do ocorrido e foi fazer essa ultrapassagem e acabou perdendo o controle e ocasionou na morte desse motorista. Infelizmente, Tiago, mais uma morte, mais um acidente de trânsito envolvendo uma vítima fatal registrada aí na região sul do estado e desta vez no município de Floriano. Tiago. Lamentável, né? Vamos seguindo então, Fronteiras em Notícia. Destacando mais notícia no Fronteiras em Notícia, que está no ar. Boa tarde, agora em Fronteiras, a hora certa em imóveis, meio-dia agora, 49 minutos, e seguindo o Fronteiras em Notícia. E só agradecimento pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Vamos seguindo. A Força Tática recupera veículo furtado no bairro Morada Nova, em Picos. É isso mesmo, Geandra. Boa noite mais uma vez para você e para todos que seguem nos acompanhando. A moto foi recuperada já na manhã desta segunda-feira. Como você disse, esse caso aconteceu lá no bairro Morada Nova. De acordo com a polícia, o suspeito tinha deixado a motocicleta em frente à residência com a chave na ignição e uma pessoa teria pegado e furtado a motocicleta. De acordo com a polícia, testemunhas informaram à vítima que o suspeito, o principal suspeito de ter furtado o veículo, seria um homem identificado como Rian. Ele seria o principal suspeito desse crime. É claro, a polícia iniciou as diligências na tentativa de localizar este suspeito junto com o veículo. Eles iniciaram ali na tentativa de encontrar o veículo. Pouco tempo depois, o suspeito avistou a viatura da polícia e tentou empreender fuga. Como você disse, ao tentar fugir, mesmo desobedecendo os pedidos para que parasse a motocicleta da polícia. A polícia pediu para que ele parasse a motocicleta e mesmo assim ele acabou seguindo, tentando fugir. Ele acabou perdendo o controle do veículo em uma curva. Diante da queda, é claro, a polícia conseguiu dar voz de prisão para este homem e recuperar o veículo, que posteriormente seria entregue ao proprietário. Tanto o furto quanto a localização do suspeito e da motocicleta aconteceram lá no bairro Morada Nova, da madrugada para amanhã desta segunda-feira. Geandra. É isso aí, Cidade. Boa tarde. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Segue então nosso Fronteiras em Notícia. Confirmando a hora certa, faltam 10 minutinhos para as 13 horas e seguindo o nosso Fronteiras em Notícia. Muito obrigado de coração pelo rádio ligado. Você também no Rádios Net. Chuvas fortes causam alagamentos, danos em barragens e também desabrigados. O fim de semana foi marcado por chuvas intensas na macro-região de Picos. Em Fronteiras, 28 famílias da área urbana estão desabrigadas. Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, as equipes buscam um local adequado para acolher as famílias atingidas. Ainda de acordo com ele, estava prevista para esta segunda-feira a visita de técnicos da Defesa Civil do Estado ao município. A equipe deve avaliar a situação situação de açudes e barragens que registraram cheia. Até o momento, não há indicação de risco de rompimento. Também deve ser realizado o cadastro das famílias atingidas. A situação mais crítica é na região central do município. Na zona rural, comunidades estão isoladas por causa das estradas intrafegáveis, após o rompimento de passagens molhadas. Por causa dos transtornos, as aulas na rede municipal foram suspensas. No município de Betânia do Piauí, a barragem Nova Esperança apresentou uma rachadura, após o volume intenso de chuvas. Os reparos foram realizados ainda no domingo. Segundo a prefeitura, a situação está sob controle. Já em Massapê do Piauí, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a água volta a ocupar o leito do rio Boa Vista, no povoado Peixe, zona rural do município. O rio voltou a encher após 8 meses de seca. A prefeitura informou que a chegada da água é recebida com boa expectativa, após um dos períodos mais severos de estiagem na região. Também no domingo, a cabeça de uma passagem molhada foi rompida no povoado Vilão. Em Isaías Coelho, imagens registradas por moradores mostram o grande volume de água no município. Até o momento, não há informações sobre prejuízos à população. No município de São Luís do Piauí, vídeos publicados nas redes sociais mostram a primeira cheia do rio Guaribas, rio que abastece a região de Picos. A Defesa Civil informou que grande parte do estado está sob alerta amarelo, laranja e vermelho, que indicam desde perigo potencial até grande perigo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a previsão é de continuidade das chuvas na primeira semana de março, porém com menor intensidade em relação aos últimos dias. A orientação é que a população permaneça atenta e evite áreas de risco. A partir do dia 6, essas chuvas começam a regredir, mas até lá teremos chuvas bem expressivas e cabe à população piauiense ter cuidado, porque essas chuvas poderão ser acompanhadas por temporais, por tempestades. Tempestade essa que pode ser um temporal, com chuvas bem volumosas, ou pode ser descargas atmosféricas, que podem, e essa chuva volumosa pode provocar transbordamento de riachos, enxurradas também nos centros urbanos. E os centros urbanos devem sofrer as consequências também quando ele possui um sistema de drenagem não tão adequado, ou seja, um sistema de drenagem frágil. Muito bem, Cidade, boa tarde. Faltando 5 minutinhos para o término do jornal. Seguindo então o nosso Fronteiras e Notícias, edição desta terça-feira, 3 de março de 2026. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, a audiência de sempre, tá bom? Obrigado mesmo, minha gente querida, pelo o carinho de todos vocês. Família de grávida morta com os filhos espera julgamento do acusado. Há quase um ano, a nossa equipe conversou com a dona Graça, falando sobre o momento difícil vivido por essa família. Mesmo com tanto tempo passado, ainda é difícil para ela responder e é difícil também fazer essas perguntas. Mas a nossa ideia, vindo aqui, além de se solidarizar com a família, é de mostrar que o feminicídio, o homicídio, ou seja lá qual a nomenclatura dedicada para significar a retirada da vida de alguém, ela não acaba na delegacia ou no cemitério. Ela fica aqui, no semblante, no coração da família, dos pais, da tia, que convivem com essa dor. Jairane, João Gabriel e Vinícius teriam hoje 33, 9 e 7 anos. O terceiro filho ainda era gerado pela mãe quando teve a oportunidade de viver tomada. Pouco antes do crime, Jairane tentava dar passos para uma vida melhor ao lado das crianças. Estava até no programa da Minha Casa, Minha Vida. E aí ela, o pai tinha doado o terreno e ela estava esperando. Ela queria voltar para cá. Ela queria voltar para cá, era o sonho dela, era voltar para cá, para criar os filhos dela aqui, perto da gente. Ela dava a vida pelos filhos, tanto que acho que o ponto fraco, ele achou que não bastava só ela, tinha que eliminar todos. A pacata cidade de Paquetá, do Piauí, distante cerca de 39 quilômetros de Picos, ao sul do estado, foi palco da tragédia que chocou a região. O crime aconteceu em 2 de março de 2025, nessa casa, no centro da cidade. A mãe grávida e os outros dois filhos foram mortos friamente, a golpes de faca, pelo companheiro e padrasto das vítimas. Um ano depois, a família tenta se reerguer, mas a perda precoce deixou marcas irreparáveis. Dói demais isso aí, da gente saber uma coisa dessas, crianças dormindo, ela dormindo, a gente saber... Isso aí é uma coisa assim que dói, treme na alma da gente. É o pai dela, tá? Depois do crime, ele perdeu a voz. Aí foi pro médico, a gente levou ele, cardiologista, tudo. Aí a médica disse que era uma depressão profunda. Daí veio o diagnóstico dele também, de um CA, um nódulo no pulmão. Ele hoje mesmo não vai estar na missa, porque ele está para Teresina. Ele é a tristeza profunda, não comenta, não fala. O responsável confesso pelo crime é Geneilton Luiz de Araújo. Ele foi localizado e preso na zona rural de Paquetá, 7 dias após o crime. Nesse período, o assassino estava escondido em uma área de difícil acesso. Detido no sistema prisional em Teresina, Geneilton responde por feminicídio cometido no contexto de violência doméstica e durante a gestação da vítima, e por homicídio qualificado contra duas crianças menores de 14 anos. A data do julgamento ainda não foi definida. Graça, na época que a gente conversou, poucos dias depois do crime, vocês me contavam que o medo era porque o responsável ainda estava solto. Existia essa possibilidade, existiam vários boatos dele retornar, tentar fazer alguma coisa com o resto da família, mas acho que o medo de vocês agora que ele está preso é justamente esse, dele não receber a pena merecida, né? Então existe essa tensão agora na família. É, a gente espera que as autoridades ajam dentro da lei, mas que hajam, que a pena dele seja aplicada com rigor e à altura do crime. Que a lei não deixa, a justiça não deixa. A gente espera que a justiça faça justiça. Porque a gente não tem mais o que fazer, a não ser esperar que a justiça faça justiça. Lamentável demais um ocorrido desse, né? É, justiça seja feita, justiça mesmo é de Deus. Mas que seja feita a justiça do homem aqui na terra, que ele pague, né, pelo o mal que causou essa família, que no sofrimento constante, e só Deus na causa para amenizar o sofrimento dessa família. Agora em Fronteiras, pontualmente, 13 horas, boa tarde, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Fronteiras em Notícia vai ficando por aqui, chegando à reta final do nosso Fronteiras em Notícia de hoje. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, pela sintonia, pela companhia, e dizer até amanhã, se Deus quiser. E o jornal que tem o apoio cultural todo especial aqui da Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração Construindo um Novo Tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Também do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, Zen Imóveis, provedor Giganet Telecom. Edição aqui, deixando aqui, lembrando a vocês, olha aqui, participe, vamos participar do Trido em honra a São José, de 16 a 19 de março, em nossa igreja matriz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Trido em honra a São José, de 16 a 19 de março, na igreja matriz de Fronteiras. José, homem justo e de grandes atitudes de fé. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. E participe da terça do bolo da panificadora Mestre Chico. É hoje terça-feira, terça do bolo. Qualquer bolo, qualquer sabor, por apenas R$10. Panificadora Mestre Chico. Para encerrar o Fronteiras em Notícia com convite e missa, convidamos parentes, conterrâneos e amigos para a missa de um ano de falecimento de Francisco Freire Sobrinho. Será celebrada no dia 5 de março, quinta-feira, 16h04, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A família agradece a presença de todos neste ato de fé, solidariedade cristã. Minha cidade, minha gente querida, alô, minha Fronteiras, obrigado pelo carinho, pela audiência e até amanhã, se Deus quiser, Ele quer, pois Ele é bom, maravilhoso. Mais uma edição do Jornal Fronteiras e Notícias, amanhã, a partir do meio-dia, às 13 horas. Logo mais à noite das 19 às 20 horas, tem a Voz do Brasil. Um forte abraço e até amanhã. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Minha vida sem você. seu amor. Magníficos. Eu quero ouvir. Se você